hoje a pegadeira do momento é lançamento. Dançando, dançando, vai. Dançando, dançando, vem. Dançando, dançando, vai. Vem que vem. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Vem comigo assim. Bumbum marcando meio-dia. Bumbum marcando 10 horas. Bumbum marcando as 6. Bumbum já são 9 horas. Bumbum marcando meio-dia. Bumbum marcando 10 horas. Bumbum marcando as 6. Bumbum já são 9 horas. Vai que vai, vai que vai. Vai com o bumbum. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vai com o bumbum. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vai com o bumbum. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vai com o bumbum. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vai com o bumbum. Tic-tac, tic-tac. Sucesso! Sucesso, rapaz!